Ok, agora contato o radar com seu tráfego, 68 milhas nordeste de Salvador, reporte ideal de descida. Pro da posição Bonf, quando no ideal está autorizado até o 050. Sim, quando no ideal informa que ele desobedeceu 050, obrigado. Netuno 00, sub mantenho 040. Netuno 00, então agora restrito no 040. Afirmo, passarela do 2223, desça e mantenha o 050. 050, 2223. Controle, o meu conflito está em condições visuais só para o cancelamento, solicita 105, estimado de pouso 1045, o Abel Conflito. Pouso no 045, sobe e mantém o nível de voo 105, prossegue em condições visuais do Romeu Golf Vitor. Plano modificado aos 1014. Paciente subindo para 105, direto para a casa do Romeu Golf Vitor. Pois livre pouso, pista 10, vento no 20 graus, 109, pista molhada. Ciente livre pouso, pista 10, 1922. 00, atingiu e mantém o 040. Ciente Netuno, aguardando para ascensão ao nível 100, após livrar tráfego em aproximação. Ciente, aguardará. Passarela do 2223, tráfego superado, prossiga para 2000 pés e após estabilizar. 2000, reportará 2223. Salvador, muito bom dia, azul 4298, está livrando 190 para 150, efetuando o desvio à direita, desculpa, o desvio à esquerda, com a informação de leste. Azul 4298, desça até o 060, livre desvio em caso de falha de comunicação após desvios, proditap. Desça até o nível de voo 060 na chegada à mare, azul 4298. 7060, efetua os desvios, caso de falha após os desvios de TAP e faz o procedimento. 429, graças. Confirmando a descida para 3663, é 4000 pés, confirmando. 3663, está restrito ao 060. Ok, atinge e mantém então. Afirmativo, vamos tráfego agora 12 horas, 4 milhas, mantendo 040. Após ultrapassar o tráfego, será autorizado continuar na descida. Bono 922, solo Zuno 6, livre à direita, livre a 1219. 1219, gol 922. Solo Salvador, bom dia, gol 922. 922, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, 922. Meia-meia-três, tráfego ultrapassado, prossiga até 3000 pés, ajuste no 05. 3000 e 3000. Netuno 00, submantém 100, tráfego ultrapassado. Netuno 00, ascendendo para o 100. Laredo 2223, agora 4 Rio Nuno 8, décimo 6. 186, 2223. Torre Salvador 2223, estabilizou. Passaredo 2223, sente, continue a aproximação, reporte visual com aeródromo. A última aeronave, eu estou no 1000 e 100 pés. Sente, 2223. Rio 07, prossiga via corredores, forte após Interlagos, vai cruzar com a torre. Próximo Juliette, vou 922. Juliette, porta 612. 612, 922. 517, tá, vai livrar o 140 para o 5050, na prova de bom. O ciente, o azul 4208 para Recife, aguarde a cópia, o ajuste no zero momento. É Fuca. Prova de bom. Desça até o 040 na proa de golf, trip 5217. Até o 40, 040 na proa de golf, 5217, obrigado. Salvador, bom dia, Xanã 6312, ciente da Juliette. Papa Lima, piste 97, confirme o destino. Obrigado, Passaredo, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 12 nós, pista molhada. Livre pouso na pista 10, Passaredo 2223. Tan 3859, a sua identificação, a chegada é a bom, desse mantém o 050. 050, 3259, você é? Ah, Vinícius. Valeu. Salvador, Xenia 6312. Oi, Xenia 6312, desce até o 060, a chegada é a Mária, a sua identificação. 060, identificação, tá fazendo 18, que é a dívida pra você. Dois ao término, pro de TAP. Ponto positivo, oi, TAP, 63, 1, 2. Tan 3663, torre agora, 1 no 8, decimal 6. É, 5217, direto à posição pelo. Já presente, 5217, vou à posição de pelo até o 40. Afirmo. 4-3-3-0-4, acione identificação, chegada bom, fidesco mantém o 070. Civito, prosseguir condições visuais, chame o centro Recife agora, frequência 128 decimal 8, alterno 26 decimal 0. 228, alterno 260, vai cruzar o 070 pro 060, azul 4298. 4298, após a posição Itap, prossegue para 2000 pés, ajustado no 096. Pode descer o 050 até Itap. Afirmativo, autorizado 050 até Itap, após 2000 pés, ajustado no 096, reporte estabilizado. desce ao 050 após o TAP, desce 2000 pés, 1096. Estabilizado no DF, 4298. Salvador, muito bom dia, passarei 2223 e pronto. 2223, reporte antes da Juliette. Vai reportar antes da Juliette, 2223. Monolo 86, espera daqui a pouco. Estou em Salvador, Guardião 07. Guardião 07, tá em buraquinho? Está sob vetor para interceptar final ILS que foi da pistola 0, curva agora à direita, proa 060, reposto estabilizado. Desça 2000 pés livre de restrição. Direita 060, sob vetor, desce 2000 pés, intercepta final do ILS, 4290. 0 curva à esquerda na Momo Front, controle 119.8, transponder 5006. Autorizado 370 para Fortaleza, uniforme Zulu 19, controle 198, 5006, Nemo. 2223, mantém a posição. 2273, está correto, chame pronto. Bora. A final da 28, reposto para o cruzamento da final da 35. Agilizando 28, chamará para 35. São 3663, solas 24, livre à direita ao livrar 1219, apenas para confirmar a visão no 1410. O Netuno 00, afirmativa, aguarde transferência. Guarda. Solo Salvador, Oceané 6211, bom dia. 6211, Galeão, só um instante a corte, 1016. 10 no 67 da Juliette. Alô Salvador, bom dia, só 3663. 3663, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reporte 3663. 6211, copia. Afirmativo. Galeão, 360, pelo 850, após conforme a rota do plano. Pista 90, curva direita, saída da EL, lei da BDEV. Controle 119.8, transponder 5090, Ocean 621. Oxiu, autorizado então 360 para o Rio de Janeiro, na Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, da Euleda, BDEV, 19.8 é o controle, transponder 5010. Correto, chama pronto. Chamarão. Solo 9073. Prossiga. Poderia confirmar a saída? Momo Frote com curva esquerda. Frote? Momo Frote. Momo Frote com 9073. Sala do 4208 para o táxi. 42 a bordo, 4 horas de autonomia, até na Maceió. Quantos a bordo? 42, né? Copiado, guardião, reposto para o cruzamento da final 35. Fede. Confirme, aproxima, comandante. Direita 2-4-0. Correção, Netuno 00, agora com centro Recife, 126.85, alterno 133.65. Netuno 00, da presente, chamará o centro Recife, 126.85, alternando no 3365. Mike Papa Lima, já acionado, pronto para o táxi ou decola da presente? Oceaner 6312, reduza 2109. Vai. Farol de Itapuã, Guardião 07. 6 de Guardião, chama agora o controle, frequência 119, decimal 8. 198, até mais. Controle, o Guardião 07. Guardião 07, linha do litoral, 500 pés, aporte fora da barra. 07. Atenção, é no través ali do Iguatemi, seguir para o heliponto. Estou ciente, é a parte final para o pouso, Guardião 07. 7. Trip 5217 vai seguir tráfego na sua posição de 11 horas, 8 milhas, mantendo 2 mil pés, é um eco 90. Cruzou 4 mil para 3 mil com 1.016, mantendo pro 240. Aguardando sequenciamento. Aguarde pro outro lote, trip 5217. Ouviu, senhora, não foi recebido. Aguardando pro outro localizador, trip 5217. Até 3 mil na pro 240. O azul 4298 avisou com as elevações pode descer 1.700. Um referente visual está autorizado, azul 4298. Livrando 2000 para 1700, 4298. Trip 5297, para interceptar o lock esquerda, proa 165, reposto estabilizado, desça 2000 pés, ajustado no 096. 2000 pés com 1096, curva esquerda, proa 165, chamada estabilizado. Oceaner 6312, vetor com sequenciamento, esquerda, proa 355, limite nesta proa, localizador. Ah, dá para manter a proa 060, na esquerda, tem que 030, mantém o Xener 6312, em descida para 3 mil pés, ajustado no 096. 3.016, 6312, reduza para 190 nós para o sequenciamento. Está mantendo, 0200. 190 nós, comandante, o Xener 6312, 190 nós. Assim que possível, eu vou reduzir 190. O 663 segue o passarinho do portão 2. Pro 2, pro 3. Meia 312, prossiga para 2 mil pés. 2 mil pés. 3859, prossiga para 3 mil pés. 3 mil pés ainda mantendo a pro 3859. Afirmativo, novo limite ao localizador, 3859. Não grita. Guardião 07, frequência livre para coordenação. Está estabilizado, e ele ativa o 4298. 4298, processo 4118, decimal 6. 18,6, até logo. Controle, ó, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papalima, 500 pés, corredor forte, reporte 20 milhas de Salvador. Chama 20 milhas de Salvador, Lima. O Trip 5207, baixando para 2000, estabilizando o localizador, aguardando sua glide, senhora. Afirmativo, Trip, aguardando transferência. O TAM 3859 para o lock agora, esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, 3859. Xener 6312 para interceptar o localizador, direita, proa 070, reporte estabilizado. Direita 070, para interceptar. Estou, 1050 pés. Livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 10 nós, pista molhada. Gente, livre pouso, pista molhada, o 4098 baixou e travou. Tiante uniforme, essa identificação, chegada a mar e desse mantém o 050. O 3859, informo que vai seguir tráfego da Oceaner, posição de 12 horas, 7 milhas, passando 3 mil pés para 2 mil pés, é um Airbus 320. 3304 vai atingir 3304, prossiga até o 040. Trip 5217, torre 118, decimal 6. 18,6, até daqui a pouco. Oi, Salvador, é o 35-207? Sim, 35-207, estabilizado o lock. Copiado, Trip. Continue em aproximação, reporte visual com aeródromo número 2. Camarada visual. Complete agora a curva à esquerda na proa 080 para o lock. 03304, curva agora à direita na proa 240, está tudo vetor para sequenciamento. Direita 240, vetor, qual o limite? Limite ao localizador. É. Recepção ao localizador, neto. 6312, prossegue agora com a torre, frequência 118.6, segue tráfego da Trip, posição de 12 horas, 7 milhas, é um Alfa Tango 72. Azul 4298 de proa, ponto zero. 4298, reporte antes da Juliette. Antes Juliette, azul 4298. Parando o pistoleiro. Inicie redução, 1709, tráfego 12 horas, 6 milhas. Final de 5 milhas, o Trip 5217. Sim, Trip, sim, estamos aguardando apenas a pista livre, o azul já está quase iniciando o deslocamento do sol. Ok, estou baixado e travado, aguardando a pista livre. Alto, ok. Trip 5217, livre pouso no zero, vento 130 graus, 8 nós, pista molhada. Ah, sim, muito obrigado. Royal Channel 6312, duas filhas para a frente. 6312, bom dia, continue a aproximação, reporte visual com aeródromo número 2. Já está visual com aeródromo, 6312. Copiado. Azul 4208, decolou a 35, chama o controle, frequência 119.8. 098, boa. 859, prossegue agora com a torre, inicia redução para aproximação, tráfego 12 horas, 5 milhas, 118.6. 863, 2859. Oi, Salvador, o 4208, cruza 2000 na PUC. 4208, suba o 370, saída PUC, contato rodada na decolagem. 370, 4208. Salvador, bom dia, 3259, localizador da 190. 3259, bom dia, continua a aproximação, número 3, aguarde autorização de pouso. Aguardando. 73, podendo que a equipe de solo hoje, o azul vai passar a retaguarda, após o azul está livre. Após pode passar o azul, segue acionamento para o 907. Salvador, azul 4208, vai manter a proa 070 por umas 20 milhas para desvio de formações. Sente o esqui anti-uniform. É o 4208. O azul 4208, estou ciente do desvio após o término proa de Jambo. Após o término da proa, Jamô, 4208. Estabilizado. visão do localizador da 3304. Consegue na aproximação, aguardando transferência 3304. 04. O esquema aqui uniforme, após estar prosseguir para 2000 pés. Reporte antes da Juliette. Volta lá antes da Juliette. Solo bom 923, autorização Guarulhos. O 923 Guarulhos 360 para o Whisky 50, pista 10, curva direita, saída da Elida B10, controle 119.8, transponder 5094, gol 1923. Gente, aprovado, Guarulhos 360, 350, decola da 10, curva à direita, da Elida B10, controle 198, transponder 5094, gol 1923. Correto, chama pronto, gol 1923. Camará, 5217, confirma instruções de táxi. 5217, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Solo 39, livre à direita, livre a 1219. Ó, levar à direita, 1219, dentro aí, 219. Solo Salvador, é o Chanel 6312, levando a escuta. 6312, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 6312. Da Juliette, 5217. Tem antes da Juliette, 5217. Onde será? Estabilizado LS 3304. 3304, sou Juno 8, decimal B. É. Sou Rio, tá 3304, sim. São 3304, sua visual para o ódio, irmão? Tá visual, positivo. Ok, sim, continue a aproximação e aguarde pista livre. É. Decimal 8, 5, alterno 33, decimal 65. 12685, alternado 3365. Obrigado, 4008. Bom dia. Bom dia. São 3859, solos 41, livrando a direita, livrar 1219. 1219, 3859. São 3304, informa pista 1028. Molhada, chuva leve sobre aeródromo, tem livre pouso 10, vento no 20 graus 8 nós. Evativo, 7. Solo com 3859, vivô. 3859, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportando a Juliette, 3859. Tá pronto para o táxi, voo 9076, com POB 78, alternando o 073 em frente, Índia Alfa, ponto 0, 18612, é o ajuste 10, não sei, com boa viagem. Alfa, frente, 28.6, gol 907. Salvador, bom dia, gol no 435, posição 5. 235 no portão 5, aguarde a cópia, confirma nível para Léo. 240.